chorarei, se sorrindo, se chorando, se sorrindo, se chorando, nesse meu vez em quando. A gente do meu país, olê! Tô feliz, pois apesar do sofrimento, vejo um mundo de alegria bem na raiz. Vamos lá! Alegria, muita fé e esperança na aliança pra fazer tudo melhor. E será felicidade, o teu nome é união e povo unido é feliz. Pense nele, vez em quando. Pense nele.